Portanto, vocês conheceram-se aqui em Aveiro, é isso? Exatamente. Estudaram sim. No mesmo curso? Sim. Um curso de marketing no ISCA. E então, lembraram-se de criar este conceito? Porquê? Como? Numa conversa de café, como o Rafael disse há pouco. Simplesmente estávamos a começar a ver o fim do curso e a pensar que foi uma cidade tão querida para nós e que, neste caso, eu que não era da Aveiro me recebeu tão bem, que queríamos, de alguma forma, perpetuar este sentimento de agradecimento e de união que se instalou aqui em Aveiro. E então, dado que Aveiro é assim conhecida pelas pontes, o próprio simbolismo de uma ponte, de unir duas partes, achamos engraçado associar a ponte aos laços da amizade. E decidimos lançar assim o barra à parede, como se costuma dizer. E correu bem, não é? As pessoas aderiram. Como o Rafael disse, rapidamente tivemos um crescimento exponencial de likes na página. Os aveirenses aderiram, que foi fundamental mesmo, porque isto é mesmo um projeto para os aveirenses. E correu bem. E recomeça hoje desta forma, mais institucional, com o apoio da Câmara e com o apoio da Mordomia, que são muito importantes. Ainda em relação ao Facebook, lançámos um desafio às pessoas que colocavam o laço na ponte a enviarem-nos uma foto da sua colocação. Recebemos centenas de fotos de pessoas que colocavam laço, que queriam ser publicadas também no Facebook com o seu nome e com a amostra do seu laço na página. Também recebemos imensas mensagens de parabéns em relação à ideia. É um projeto que para nós é muito bom. Sabemos que nunca nos vamos esquecer tanto um do outro, como da cidade onde estudámos, como da cidade onde eu vivo também e por onde a Helena passou e passou bons momentos, digo eu. E ainda passa bons momentos. Nunca nos vamos esquecer que a ajuda da Câmara nos deu e onde estudámos. Estavam à espera que isto ganhasse esta dimensão? Sinceramente não. Foi uma surpresa. Foi uma parceria que nós fizemos com a Câmara que nos ajudou imenso, mas não estávamos à espera que isto tivesse esta dimensão, que as pessoas aderissem, que a ponte de certeza que vai ficar tão mais bonita do que esteve anteriormente, antes da recuperação da ponte, e temos a certeza que será assim uma nova tradição, como o Senhor Vereador da Cultura disse, e vamos hoje dar início a este evento. Esta ideia termina aqui ou há outras ideias em curso? Há outro projeto. A cabeça nunca para, não é? Nunca se sabe. Nós gostamos de criar projetos com um sentido especial. Portanto, este foi mesmo um projeto que começou pelo carinho que tínhamos pela cidade. De certeza que existiram outros bons momentos para recordar. Se me permite, eu gostava de deixar um agradecimento público à Escola de Dança. À Escola de Academia de Dança de Aveiro, onde eu andei, e às baterias, à performance de baterias que embelezaram o nosso evento.